3126, identifique, chega da Mari, desça 060. Fortaleza 2224, informação Alfa, só no dia de descida. Fortaleza 2224, identifique, chegada Mari, desça o 070. Mari 070, Fortaleza. Fortaleza 2126, vindo para o Itápia. Itápia na prova. Caiado, 6258, identifique, chega da Mari, desça 080. Levo a ITAP e passo a dedo 2224. Boa noite, identifique, chega da Ponte, desça o 090 e reduza para 259, número 5 na aproximação. Dona 212, pista 2010, livre LS, pista 10, aposta no posto localizador. Pista 212, pista 2010, livre LS, como era o nosso localizador. 6210. Do qual pátio? 14, no passo principal. Veio prosseguir agilizando, reporte ao término, Mike 6 Fox. Ok, prosseguir, vai encontrar a terra, obrigado. Santa Zona 26, deixa 2 no pós, autorizado o sinal do procedimento de ilhete, aptitude, reporte do curso localizador. 2000 autorizado, reportarei, 3, 3. Anel 258, deixa 3 mil pés. É 3 mil pés, na 258. Saiu 224, reautorizado desse da 4 mil pés, ajuste 1013. 4 mil pés, 1013, portarei. Anel 6212, estabilizado, ele é 1010. Vente, chame turno 198, decimal 95. 8, 907, boa noite. Voo 9071, reduza para 2209 e desça até nível de voo 050. 3204. Passageiro 2224, aqui se está o curso localizador, curva direita na proa 070. Tem condição de se está na proa 070? Eu não sei. Vente, autorizado descido agora para 3 mil pés. 3 mil pés, passa a 10. Anel 658, desça 2 mil pés. 2 mil pés, na 258. Passarelo 224, reduza 2009. 2009, reduzindo o passarelo. 2968, Aracaju, copia 230. 8 Aracaju, nível 230 aprovado, via Golf 677. Ronda 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, foi direto Aracaju. Aciona 5425, controle 119, decimal 8. 5230, via Golf 677, recua 190 na Puca, transição de Jamo, direto Aracaju. 5425, controle 119, decimal 8, voo 1868. Portão 3, chame pronto no 868. Olá. 9071, pode voar na Flamengo e a Terra? 9071, informo que o número 5 na aproximação, do 9071. Tá, doce. A gente começou a descer lá no 5, pousou ninguém ainda. O Salé 612, ela está em processo de pouso com a torre. No número 1, o número 2 agora vai passar a Duna, para interceptar. Ok. Duna, estabilizado 3126. Estabilizando 2626, chame 3198-95. 18895-3126. Anel 6258, livre ali, aceita 10, reporte no curso localizador. Tá livre ali, reporta no localizador, na 258. O 9071, sob veiculação, curva direita para o A230, limitado pelo curso localizador. 230. Está com localizador. A 258 tem condições de voar em Via Serra? A Serra, na 258. A gente voa em Via Serra? Voa em Via Serra, na 258. 3224, reduza 1709. Reduzindo 70, fala, já está no localizador. Sim, que aguarde para descer e chamar tudo. Ok. Sol 24 à direita, Sol 21 decimal 1, boa noite. 21 decimal 1, boa noite. Olá, boa noite. Sol 62, boa noite. Sol 62, boa noite. Boa, 62, Alfa Juliette, portão 05. trânsito 080 graus com 12 nós, uma dúzia nós na 3126. Livre pouso na 110, foi 3126. Confirma sua velocidade indicada? 1509 na VC. Sim, então falei 2224, confirma sua velocidade indicada. Está reduzindo agora, está 170. Já para a aproximação. Se forma o tráfego que você esperou nada, agora a pressão de 1 hora, 5 milhas, ele está com velocidade indicada de 1509. Vai reduzir mais ainda então. Então a gente aguarde para a descida para 2000 pés. Ok. Por 9071 no povo esquerdo, a proa 300. 200. Cidade Baixo Travado, passarelo 2224. 2-4, continua a aproximação, vai na pista livre. 230 à direita, salão 21, decima 1, no... boa noite. Direita 201, boa noite, a Rádio Espacial. Livre pouso, pista no 0, vento 080 graus com 08 nós. Livre pouso não no 0, passador do 2224. Alfa de 10 para nós, cadê as coisas? Esse, o índio é massa vazio. Chegou na pista livre 9071, 9 metros padrão no 0, no 3. Esse é. Solo 35, libera direita, chama Solo 21, decima 1, boa noite. Direita, Solo 21, 971, boa noite. Boa, 9071 Alfa, Juliette, remota 13, parte principal. Alfa, Juliette, parte principal, remota 13, boa, 9071. 3 vento 070 graus, uma dúzia nós. Nível de paragem, boa, 8068. Decolos 37, controle 1, 19, decimal 8, bom voo, boa noite. 19, 8 mais. Autorizado, Vana, aprovado, Alfa Romeo 363. Aprovado, Alfa Romeo 363, obrigado, 868, estamos em centro de Recife, 125, sinal 45. Recife 12545, voo 868. Para nós. Voo. Boa noite, assina identificação. Autorizado via chegada a Bonte para 4 mil pés, ajuste na zona 3. Salvador, Golfo Papá informando o centro do reboque. Obrigado, bom trabalho. Gente, boa noite, Golfo Papá. Brasil, tio Foco, e tipo, estiver separado com a Etio Táxi. Isso, pode comprar. 8091, livro falecida 2010, autorizado para o procedimento ILS de Suíça 10, reporte no curso localizador. Para 2010, livro procedimento, resposta estabilizada ILS de Suíça 3891. Pode falar Dunas para completar, senhor? Obrigado, vem a prova de Dunas. Quebra Dunas, a prova de Madeira. Foco de taxi, MNA, contact India, holding point 1110, contact the tower 118 small 95, channel 81013. Zero to follow the point. Zero to 4, you have to line up and take off from 1-0. The wind is 080 degrees with 080 knots. Boa noite, we got contact on the path 5 and Mandança de level 350 via Puka de Patrick. Local climb level 350 Puka de Patrick. Zero to Puka. Foi Salvador, bom dia, 389 horas, final X-ray com campo à vista, baixo. Oi, Travou. 3391, esquadrão no 0 no 3, vento 080 graus com 09 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso, 90038, 98. Este foto level 330, fly heading de par. Local climbing, show in foto level 330, direct de par, SPL. Golfo, à direita, Solo 21, decimal 1, boa noite. Direita, 1-2-1-1, boa noite. Salvador, 3-8-9-1, boa noite. 3-8-9-1, autorizado o táxi, Alfa Juliette, posição 0771. Para a posição 0771, Alfa Juliette,